5 de outubro de 1988. Na sessão de encerramento da Assembleia Nacional Constituinte e promulgação da Constituição de 88, cabe a Afonso Arinos o pronunciamento final em nome dos parlamentares.